Não adianta discutir sobre um assunto que só afeta um dos lados. E eles dizem que não vale a pena chorar sobre o leite derramado. É só porque o leite não é teu, né? É só porque o leite é meu, né? Mas não te esqueças que Deus vê. Não te esqueças que Deus é para todos. Pelo menos o meu é. É só porque essa criança não é tua. É só porque essa mãe que tanto chora não é tua. É só porque essa dor que tortura não é tua. É só porque não és tu quem dorme na rua. É só porque o nigga que morreu não é do teu gangue. É só porque o nigga que está preso não tem o teu sangue. Sinceramente não sei como é que querem que o nigga avance, se o peso que o nigga tem nas costas é tão grande. Eu estou a tentar me meter no lugar de quem não tem. Crítica vivo aqui, mas ajuda nunca vem. Dos errados não fazem o certo. Tenta dizer isso a um preto do gueto sem teto. Eu já sei o que é não ter. Eu já sei o que é ver o meu filho com fome e fingir que não tenho fome, porque a comida só chega para um de nós comer. Eu já sei o que é sofrer. Eu já sei o que é ver a minha filha tentar abortar, mas como não havia condições, ela acabou por morrer. Então eu já sei da minha dor. Não é a tua dor, o meu suor não é o teu suor. O meu amor não é o teu amor. Na verdade precisas da minha dor para teres o teu valor. Tipo que perdes quando eu ganho, tipo que acertas quando eu falho. Só és patrão porque eu trabalho, tipo que só tens porque eu não tenho. Podíamos ter um pouco os dois, podíamos nos encontrar no meio. Não é coragem, o que tu tens é receio. Cheio de glamour e ainda assim é feio. Dizem que a gente não aprende quando somos um copo cheio. É fodido de onde eu venho, então meu copo é cheio.